modo. Muito boa tarde, eu vou 1806, tá no 27, cliente da informação Mike. Já teria autorização para Aracaju? Mike, correto, justo no 02, pronto para cópia com 086. Por aqui, o no termômetro usado Aracaju, nível 230, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, Jama, pós-Jama, direto Aracaju. Controle pena 1 no 9-3-5, torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, acione o transponder 5-1-5-7, gol 8-0-6. Positivo, nível 230, aprovado para Aracaju. A saída Puca, após Puca, Jama, decola da 1-0, concurso à esquerda. O transponder 5-1-5-7, o gol 1-8-0-6. Boa noite, 06, confirmando o controle Salvador 119-35. Chame pronto para o pushback e acionamento, gol 1806. Positivo, controle 119-35, reporta para o acionamento push, 1806. Salvador, boa tarde, o TAN 3193, quente da Mike, portão 10. 3193, Mike Coeta, justo no 092, aguarde um minuto para cópia. Escuta da 3193, aguardando cópia, Talhão. Salvador, TAN 3804. TAN 3804, os ataques via Alfa, chamante da Juliette. Dois ataques Alfa, chamante da Juliette, TAN 3804. TAN 3193, pronto para cópia? Prossigo, TAN 3193. TAN 3193, autorizado para Galeão, nível de voo 380. Decoda no zero, primeiro curva direita, saindo da El Leda, pós-Leda Bridge, onde intercepta a UPS no zero, pós conforme rota. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-6-12, acione no transponder 5-1-4-6, TAN 3193. Autorizado 380 para Galeão, decola da 10, curva direita da El Leda, após intercepção do Perzulo 10. Controle 1-1-8-6-5, 5-1-4-6, transpondendo, TAN 3193. TAN 3193, negativo, saída da El Leda, após Leda Pride, onde interceptará o Perzulo 1-0. E o controle, Salvador 1-1-9-3-5. Da El Leda, após Pride, após o Perzulo 10, 1-9-3-5, TAN 3193. TAN 3193, cotejamento correto, chama pronto para o pushback e acionamento. Reportará TAN 3193. Índia November Alpha, no solo aos 01, autorizado backtrack, suporte pista livre. Índia November Alpha, pátio 4. Autorizado backtrack, reportará na órbita, pátio 4. Portão 1-1, TAN 3804. Ficou 50 mais 6721. Para o táxi web 5728, 135, 2 horas e 36, Salvador. Web 5728, os ataques para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alpha, no ponto de espera, chame a torre 1-1-8-6-12, ajuste 1-0 no 2, Web 5728. Índia Alpha 18-6, 1-0 no 2, 5728. Confirmando, Web 5728, Índia Alpha. Índia Alpha, sente. Bono 328, acende a edificação, desce ao nível 060, chega na Mari. Identificou, descendo para o 0620 na descida Mare, 1328 da Gol. Tá 3566 no solo 03, chame livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9, tá 3566. Confirme indicada. Tá com 225-67. Tem condição de manter high speed até pelo? Afirmo, 67. Sente, grato. Autorizado, descida para 020-924. Paulo 24, 2000. 2000, ajustado no 012, livre LS, resposta estabilizada. Sente, ajustada. Descendo 020, livre, estado 24, na roupa. Pisto no zero, vento, 1 no 0 graus, 1 no 3 nós, Webjet 5728. Ainda cola 5728. Salvador, boa tarde, eu vou no 754, tá ciente da informação, Mike. Vou no 754, Mike, correto, ajuste no 0, 1 no 1, aguarde para a Copa. Aguarda para a Copa, 754. Salvador, o azul 4089, posição 3, está pronto para o pushback sonamento. Azul 4089, livre acionamento, chama para o táxi. Autorizado pushback sonamento, azul 4089. Tá 3566 na escuta do solo? Alvo Vitor Jet, Mike correto, ajuste no 0 no 2, aguarde para a Copa número 2. Tá 3566 na escuta do solo? Tá 3566. Tá 3566, autorizado Alfa e Juliette. Parte principal remota 1 no 2, até o Embraer da Azul, que está fazendo pushback para através do portão 4. Alfa e Juliette, para remota 1 no 2, atento ao Azul, tá 3566. Confirmando, tá 3566, remota 1 no 2. Remota 1 a 2, 3, 5, 6, 6. Gol no 754, pronto para a Copa? Pronto para a Copa. Gol no 754, autorizado para Campina Grande, nível de voo 390. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, onde interceptará a via aerovia up do Luno zero. Ponte conforme rota. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-6-12. Acione no transponder 5-1-5-5, gol 1-7-5-4. Sente, autorizado para Campina Grande, nível 390. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, intercepta upper Zulu no zero e após conforme rota. O transponder 5155, gol 754. Gol 754, confirmando o controle Salvador em 1-1-9-35. 1-9-35, 754. Gol 754, contingimento 4, chama pronto para o push e acionamento. No Arão 754. Estabilizado. O voo 1924 continua a aproximação, guarde autorização para pouso, reporta no marcador externo com o transpouso checado, baixar travado o voo 1924. Bem. 20 mil corredor forte. Sente, aguarde. Bruno 697, curva agora à esquerda na proa 210. Proa 210, no 697 descendo para 2000 pés, ajuste no 0 com o Nuno. Esquerda 210, 2000, no 0 no 1, gol 1697. Controle operando em 1935, torre 1862, acione no transponder 0151, Alfa Vitor Juliette. Gauss 129, Kenega 1011. Livre, pouso. Alfa Vitor Juliette, confirme o pátio, pessoal da borda. Alfa Vitor Juliette, pressionamento e táxi, chame torre em 1-1-2 só meia dúzia, ajuste 1-0-1-1, Alfa Vitor Juliette. Solo Azul 4089, para o táxi com 8-1 na voz, economia de 4 horas, alterna, confirme. Confirme, 8-1 no 4 horas, Recife. Azul 4089 com 8-1 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna, confirme. Azul 4089, autorizado táxi para ponto de espera 1-0 via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-2-1-6-2, ajuste 1-0-1-1, Azul 4089. Seja autorizado, táxi ponto de espera pista 1-0-1-8-6 torre, ajuste 1-0-1-1, Azul 4089, bom dia. Portar 3193, solicita acionamento na posição 10, posterior de pushback. Recife 1288, secundário 260. Passado para Recife, sobre seu ideal de descida, pediu para chamar o controle. Autorizado, LS para o Web 6721. 6721 desce para 3000. 3000, 6721 aguardando autorização. 3000 aguardando 6721. 5240 desce até o nível de voo 1110, chegada a Mari. Descendo para o nível 110, a chegada a Mari, o trip 5240. Correção a MAN. Corrigindo a MAN, 5240. É, mantém proa de cócno ou pode aproar a MAN, senhor? Amanda presente, 5240. Afirmativo. O gol 1697 descendo para 2000. Curva à esquerda agora na 1160, livre LS. 1160, livre LS, gol 1697. Azul 1924, no Gol 1924, no solo Azul 11, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Solo Salvador, bom dia, 1924 da Gol, livrou. 328, reautorizado, descida até 4000, ajuste no 019. Reduzindo para 2209. Ajustado 1011, desce até 4000. Gol 1322. Gol 924, 2 Adolfo, chamando de Juliette. Alfa, 2 Juliette. 600, cruzou 1180, inscrito 1550, sente na mais. Gol 600, aciona a identificação, desce ao nível de voo 050, chega da mais. 050, na chegada Mari, solicita o final do uísque, se possível, voa no 600. 7-1600, voa na proa do 366, do servido 366, voa no 600. Aqui voando Sierra Vitor 366, da presente, gol 1-600. Autorizado agora, LS 6721. Autorizado 2000, desce para 2000, 6721, livre LS. 2000 e LS autorizado, 6721. Gol no 328, descida para 3000. Descida para 3000, gol no 328. Gol 35. Gol no 9-35, azul 4089, boa tarde. 2545, 2685, FJ 5728. LS 697. No 697, torre agora 118, mesmo pouso. Meio, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, passa 15000, perfil da Dael. Azul 4089, contato radar na decolagem, sobe ao 360, saia da Dael, cruzar 2000, direto Leiva. Subindo ao 360, vamos passar 2000, direto Leda, Azul 4089. 240, confirme a indicada. 240 ou 5240. Positivo, 240, descida está reautorizada até o nível de voo 060. 060, 5240. Voo no 600, confirme a indicada. Está mantendo 250. Condições de manter 250 até Itape? Ou através de Itape? Sim, Matias, voo no 600. Sente, voo no 600. Rota 3193, está autorizado o push no 10? 3193, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, depois trata 3193. Repouso no 0, gol no 67. Salvador, está passando. Tango, sempre informação November com 02 Apolo no site 4, boa tarde. Forte para o ingresso na pista, o Alfa Victor Juliette. Pronto para a conta, Romeu Patango. Romeu Patango, autorizado Salvador, Salvador, 1 no meu pés, vem com a rodando 7, primeira curva à direita, saindo no corredor Axé, controle operando em 1, 1 no 9, 35, torre 1, 1 no 8612. Acionando no transponder 0141, Romeu Patango. Autorizado, Salvador, o nome do pés do corredor Axé para Santa Rita de Vera Cruz. Controle 1 no 9135, torre 186, transponder 0141, Romeu Patango. Romeu Patango confirmando, decorda 17, primeira curva direita, saindo corredor Axé. Decorda 17, primeira curva direita, corredor Axé, Romeu Patango. Romeu Patango, confirme pátio. Pátio 4, Romeu Patango. 02 a bordo. Afirmo. Romeu Patango, paracionamento, táxi, chame torre 1, 1, 2, decimal 62, ajuste no 0, 1, 1. A informação no momento é a Oscar. Entendi, Romeu Patango, informação Oscar. Chamar agora a torre 286 e ajuste com 0, 1, 1, Romeu Patango. Controle Salvador 35240, autorizaria voar por quê? Se 240 mantendo o perfil da chegada, descendo ao nível 060, mantendo 230 nós de indicada. Sim, 230 de indicada, no perfil 5240. Gente, Romeu Papatango autorizado o acionamento, reporta para o táxi, Romeu Papatango. Autorizado o acionamento, chamada para o táxi, Romeu Papatango. Foi Salvador Buenas, Web 6721, final baixo travado. Webjet 6721, tráfego avistado, autorizado, correção, aguarde pista livre. Webjet 6721, vento 1,10 graus, 129, autorizado, pouso, Webjet 6721. Gente, ele pousa 6721. Aguarde, tem o Airbus da TAM que dará início ao táxi aqui a instante. Aguarda. Para por acionar o gol 754, está na posição 06. Gol 754, aguarde número 2 no setor. Aguarda. Voo no 600, 3000 pés, ajuste 0111. É, reposta blindado, está livre ali. Minha ativa 3000 com 1011 no ajuste, chama estabilizado no 600. Tá. 193. Ativo 4000, ajuste no 011, trip 5240. 4000 com 0-5-2-4-0. 3. Alterna Guarulhos, 111, autonomia de 3:11:40. 9, web 6721. Tá, 3193, autorizado táxi para ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 1-1-1, edição 62, ajuste 1-0-1-1. Índia Alfa, 1-8-6-1-0-1-1, UTAN 3-1-9-3. Autorizado táxi até o ponto de espera da 1-7, número 2, para ingresso, Romeu Papatanto. Presente, condição de manter 1-8-0-9, o terceiro para aproximação. Afirmo, 5240, reduzido para 1809. Positivo, segue um 737-700, o 5240. Sim, está reduzindo, 5240. Autorizado pouso, pista 10, vento 1-10 graus, 1-1 nós. Quenegal no 0, 1-1, gol 1-3-2-8. Com pouso livre na pista 1-0, gol 1-3-2-8. Salvador 366, onde está? Siga, está 3661. Gentileza, coordenação do 140 para Ilhéus. Sete, aguarde, não tem o plano ainda, aguarde para cópia. Obrigado, seria Dael? Dael, Leda, Ilhéus, está 3603. Valeu, obrigado. De velocidade, vai já manter qual a indicada? Está iniciando a redução para interceptar o localizador no 600. Possível, confirme qual a indicada que manterá para interceptar o log. Agora vai ter que entrar no envelope, chão. Vai começar com 210, 180, 170. Já está com praticamente 12 milhas para iniciar. Positivo, Tete. Vai começar a flapear no momento. É, pifou. Gol 1754, está pronto para o pushback acionamento? Agora sim, recebendo e pronto para pushback. Livre acionar, chame para o táxi, gol 1754. Chamar para o táxi 754. Pifou. Alfa Victor Juliette, autorizado ingresso no 7, é porta, ponto para decolagem, o Alfa Victor Juliette. O TAN 3193, autorizado ingresso, pista 10, ali mantém, pista 10, TAN 3193. Ali mantém 10, TAN 3193. Gol 1328 no solo aos 22, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. Gol no 328. Salvador, passando, Vitor e Juliette. 6721. Objeto 6721, autorizado Juliette, parte principal, portão 4. Direto para o 46721. O gol no 328 livrou. Gol 328, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 328. Inicie redução para aproximação. Vai iniciar a redução para aproximação, 5240. Tráfego agora 12 horas a 5 milhas, está cruzando 3500 e descida para 2000, a 737-700. Excelente, do tráfego 5240. Utilizado, gol no 600. Bono 600, completa final 14-118-6. 18-6, pronto. Salvador, muito boa tarde. Bolsonaro 6315, cruzando agora 214. Uma informação Oscar autorizada até 1-6-0. Bom, 6315. Sem identificação, desce ao nível de voo 050, chegada bom. 050 na bom. Bolsonaro 6315. Chegou 1-6-0, continue a aproximação. Aguarde autorização para pouso. Reporta no marcador externo, tem pouso baixado e travado. Marcador externo, baixado e travado 6-0-0. Só 3193 decolado aos 24, chame o controle 1-9-35. 1-9-35-3-193. 5240 vai descer a glide. 7. O meu Papatango autorizado de ingresso na pista 17. Ali mantém Papatango. 0 pro de Leda. Entendeu? 3193 pro de Leda, tá? 3193. Botão no zero, após a passagem de dois tráfegos da companhia. A gente vai ingressar após os dois tráfegos, só confirmando o portão. Portão 1-0, Gol 1-3-2-8. Gente, 1-0. Para o táxi, Gol 1-7-5-4, 1-1-7 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternando Fortaleza. Gol 1-7-5-4, já táxi para ponto de espera da 1-0, via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-1-2-1-2, ajuste 1-0, 1-1, Gol 1-7-5-4. Alfa para a atmosfera com a base 86, Gol 974. Perdido. Opa! Rodou o braço. Brau. O 1600, autorizado pouso pista 10, vento 1-10 graus, 1-1-nós, o Gol 1600. Livre pouso na 1-0, Gol 1-6-0-0, tá baixado o celular. Direto rotatória para o Victorinho de Juliette. Direto rotatória, Victorinho de Juliette. Direto rotatória, Victorinho de Juliette. Pistuno 7, temos dois tráfegos na final da Pistuno 0. Paulo Salvador, 924 da Gol, bom dia para Maceió. Salvador, Gol 754.0 da Alfa. Sente o Gol no 754, mantém ponto de espera, pista no zero. Mantém o ponto de espera. Salvador, deseja que o Alfa Victor Juliette realize 360 pela direita? Afirmativo, Alfa Victor Juliette 360 pela direita, reporta reinterceptando perna contra o vento. A gente vai informar interceptando perna do contra o vento, do no zero, Alfa Victor Juliette. Zoe também vai chamar a grata lá ao trabalho. Gol 1600 no solo 27, livra a pista pela direita, solo 1-2-1-9. Controle Salvador, muito boa tarde, vem 1-4 no Oceanero, ciente da November. Salvador, boa tarde, é o 35240.